Irmão, aquele oro que quiserem novos cafungados, esse dá dois. Sacristia, bates. O toque já foi dado, compadre. Agora transa, só e dona. Embecado numa rica batina, na porta da igreja o vigário ficava, rezando bem alto a missa em latim, pra não dar na pinto que ele transava. Todos que ali passavam se admiravam da sua oração, mas a reza do padre só fazia milagre pra quem entendia aquela transação. Todos que ali passavam se admiravam da sua oração, mas a reza do padre só fazia milagre pra quem entendia aquela transação. Dentro da igreja o padre era um santo, das seis da matina até meio-dia, mas debaixo da sua batina, cheia de flagrante que só Deus sabia, o crucifixo que o padre usava era um tremendo canudo de ouro. Só quem sabia do significado desembolsava logo o dinheiro do couro. Pro azar do padeco pintou um dedo de seta, o computador do capeta manjava o latim, ligou as antenas e pegou a mensagem que foi traduzida e dizia assim: quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com cruzeiro não tem transação. E rapidinho o radar, na maior covardia o padeco vendeu, os federais grampearam o vigário vendendo bagulho na casa de Deus. Aí sujou, mas seu advogado, que o direito penal muito entende, fez uma petição clamando ao juiz, doutor, perdoa que ele não sabe o que vende. Embecado numa rica batina, na porta da igreja o vigário ficava, rezando bem alto a missa em latim, pra não dar na pinto que ele trançava. Todos que ali passavam se admiravam da sua oração, mas a reza do padre só fazia milagre pra quem entendia aquela transação. Todos que ali passavam se admiravam da sua oração, mas a reza do padre só fazia milagre pra quem entendia aquela transação. Na igreja o padre era um santo, das seis da matina até meio-dia, mas debaixo da sua batina, cheia de flagrante que só Deus sabia, o crucifixo que o padre usava era um tremendo canudo de ouro. Só quem sabia do significado desembolsava logo o dinheiro do couro. Pro azar do padeco pintou um dedo de seta, o computador do capeta manjava o latim, ligou as antenas e pegou a mensagem que foi traduzida e dizia assim: quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com cruzeiro não tem transação. Quem quiser cafungar ou dá dois,